É melhor você se cuidar tomando Artrofan. O Artrofan, ele é muito importante porque contém colágeno tipo 2, contém cálcio, contém magnésio, contém vitaminas e contém vitaminas K2. Essas vitaminas vão atuar nos seus ossos, trazendo de volta tranquilidade, e as dores vão desaparecer, porque as dores são falta de vitaminas, são falta de lubrificação. Por isso tome o famoso Artrofan. Artrofan você vai encontrar ali na farmácia Natucura. A farmácia Natucura fica nesse endereço, na entrada da Coop do Jardim Morumbi. Bem na entrada da Coop do Jardim Morumbi. Ali está a famosa loja Natucura e ali tem o Artrofan, viu? Não vai esquecer. Vamos falando agora do grande Depósito Alvorada 2, lá no Alto da Ponte. O Depósito Alvorada 2, do Alto da Ponte, tem telha 2,44 por 50 da Eternite a R$19,90. A telha da Eternite 2,44 por 1,10, R$58. Cimento cola Colafix 20 quilos, R$11,90. Piso Ceral 43 por 43, R$18,49 o metro. E a folha de porta Virola, R$99. Nossa mãe, que barato, né? É o Depósito Alvorada 2, ali na avenida, ali no comecinho da rua Aldemo Veneziani, lá no Alto da Ponte. O telefone lá, 3921-3932. Não esqueça, viu? Depósito Alvorada 2, lá na Zona Norte, no comecinho do Alto da Ponte. Tudo bem? O nosso abraço para o seu Pedro, ouvindo a gente lá na Vila Ester. Alô, seu Pedro, tudo bem com o senhor? Um abraço, viu? Obrigado pela sintonia. Alô, minha amiga Terezinha, lá de Jacareí. Um abraço, obrigado pela sintonia. Você e a Natália estão na escuta do nosso programa. Brigadão pela sintonia. Meu amigo Carlinho, lá no Paiol. Um abraço, obrigado pela sintonia. Vamos de música, lindona! Agora quem canta pra nós é De Assis e Ronival. A Viola Chora Comigo. 16:24. Vivo aqui neste sertão, somente eu e a viola. Só ela chora comigo, só ela que me consola. Aqui eu tenho de tudo, fartura eu tenho de sobra. Só não tenho meu amor, que há tempo foi embora. Chora, viola, chora, não sei quando vai parar. Vai ter que chorar comigo, viola, até quando ela voltar. E pra cantar com a gente, nossos amigos André e Andrade. Aqui eu vivo sozinho, sem ninguém pra conversar. Levanto de madrugada, vou pra roça trabalhar. Quando chega o fim do dia, vou pro rancho descansar. Pego a minha viola, canto e começo a chorar. Chora, viola, chora, não sei quando vai parar. Chorar comigo, viola, até quando ela voltar. Obrigado, De Assis e Ronival. Deus abençoe vocês, irmãos. Estamos juntos. Agora 16:26. Aqui nesse paraíso não é fácil de chegar. Só se vê matas e serras, como é lindo a gente olhar. Quando chega a tardezinha, ouço os pássaros cantar. Parece que estão dizendo que meu amor vai voltar. Chora, viola, chora, não sei quando vai parar. caboclo que canta bonito, né? Vocês ouviram então na voz aí do De Assis e Ronival. Viola, chora comigo. Agora a gente vai falando do grande depósito Tijovale. Atenção, porque o depósito Tijovale está com uma promoção que vocês não podem perder. Preste bem atenção nessa promoção lá do depósito Tijovale. Lá vocês encontram tubo para esgoto 4 polegadas da Tigre, R$ 79,99. Caixa d'água para 500 litros da Tigre, R$ 299. Cimento 50 quilos, R$ 27,90. Telha Eternite 2,44 por R$ 92, R$ 43,99. Comprando lá no depósito Tijovale, você vai ver a grande diferença. E tem mais, nas compras acima de R$ 200, pegue o cupom, preencha, deposita na urna, para você concorrer, sabe o quê? Concorrer a uma churrasqueira pré-montada, que vai ser sorteada agora dia 12, e no qual nós estamos convidando vocês para ir lá também. Dia 12 agora de agosto, viu? Depósito Tijovale. Fica no final do bosque, no começo do Dom Pedro. Gente, esse programa em nome lá da famosa... Depósito Tijovale eu já falei, né? Agora eu vou falar da Laje Líder. Essa Laje Líder, cada dia que passa, fica melhor. Olha, você que está construindo, reformando, lembre-se que a Laje Líder tem a melhor laje para cobertura, para forro e para piso. Por isso, na hora de cobrir a sua casa, cubra com Laje Líder. Eles possuem laje, eles fabricam as lajes de H8 até H30. E lá vocês encontram também a laje de isopor, laje de cerâmica. Laje é Laje Líder. Travessa 3140 no Caetê. Telefones 3922-9224. 3942-5946. É Laje Líder. Essa laje é muito, muito boa, viu? Lages Líder, não esqueçam. O nosso abraço para você que ouve a gente em todo canto da cidade. E vamos de música lindona. Cantam para nós, De Paulo e Paulino. Uma vez por mês. 16h30 agora. Aqui é Rádio Clube AM 1120. Já que eu não tive a sorte de ter você, meu bem, a meu lado, eu preciso ser mais forte para resistir e viver conformado. É que o destino existe, não foi favorável para os dias meus. Não tive a felicidade de ser o pai dos filhos seus. Às vezes a saudade aperta e eu vou à procura dos velhos amigos, somente para perguntar como vai você, se está tudo bem. Embora sabendo que vive ao lado de outro, eu me preocupo. É este o verdadeiro amor, é a paixão de um homem quando ama alguém. Se eu não tivesse a força que tenho no peito, eu seria um boêmio perfeito e dos botequins um eterno freguês. Mas eu prefiro curtir com dignidade, e para afastar a infinita saudade eu bebo somente uma vez por mês. 16h32. 16h32. Saudade, eu bebo somente uma vez por mês. É, vocês acabam de ouvir mais uma lindona cantando pra nós aí, o De Paulo e Paulino, uma vez por mês. Você já foi lá na Princesa dos Bordados? Olha, a Princesa dos Bordados recebeu um jogo de lençol para casal, 4 peças, R$ 52,90. A cortina para sala e quarto de 1,80 m por 2, R$ 69,90. Edredom para casal, R$ 65,90. Edredom para solteiro, R$ 55,90. Viu só que oferta? Então vai lá na Princesa dos Bordados. É na Francisco Rafael, é bem em frente ao estacionamento. Princesa dos Bordados, também lá em, aonde mais, hein? Lá em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. E no satélite, na Avenida Perseu, 850. Princesa dos Bordados. Gente, vamos acertando, que hora que é agora? Já é 16h34, tá mais uma música, dá? Então, vamos nós, mais uma lindona. Chico Rei, Paraná, A Velha Porteira, 16h34, aqui é Rádio Clube AM. Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda. sucesso do amigo Estevão Neves. Eu estou aqui na Clube com o Show da Alegria, de segunda a sexta, das 11 às 13 horas. Não esqueça, é de segunda a sexta, Show da Alegria com Estevão Neves, das 11 às 13 horas, aqui na Clube 1120. Os bons tempos, de volta no seu rádio. Show da Alegria. Acesse o site da Clube, clubesjcampus.com.br, e fique por dentro de toda a nossa programação, além de ouvir a sua Clube em qualquer lugar do planeta. Então não esquece, clubesjcampus.com.br. Na hora de reformar ou construir, conte com a Tijovale. Tinta látex 18 litros a partir de R$69,99 à vista. Pisos cerâmicos a partir de R$18,49 o metro quadrado à vista. Lembrando que a cada R$200 em compras da Tijovale, você concorre a uma moto zero quilômetro. Tijovale, Avenida Cidade Jardim 6081, Bosque dos Eucaliptos. Fone 12-3917-1746. 3917-1746. Agora, você também pode acompanhar a programação da Rádio Clube no YouTube. Mais um canal para você aproveitar o conteúdo da rádio, que apresentou grandes resultados nas últimas pesquisas de audiência e um ótimo retorno comercial para os clientes. Clube 1120, no seu rádio ou na internet. Os bons tempos estão de volta. O inverno pode ser implacável para os menos favorecidos. Por isso, o Grupo 012 News está com a campanha Por um Inverno Mais Quente. Doe roupas quentes e ajude a proteger pessoas em situação de rua nesse inverno. Entregue no nosso ponto de arrecadação, no edifício 811, na Rua Paraibuna, 811, em São José dos Campos. Todas as doações serão encaminhadas para a comunidade terapêutica Boas Novas. Campanha Por um Inverno Mais Quente. Uma iniciativa do Grupo 012 News. Clube, uma rádio de sucesso. Churrascaria e Pizzaria São Judas Tadeu. Venha saborear o melhor rodízio do Vale com o melhor preço. Rodízio tradicional no jantar todos os dias por apenas R$29,99. Almoço, buffet à vontade por apenas R$18,99 de segunda a sexta. Churrascaria São Judas Tadeu, no Posto da Gruta, em São José dos Campos. Sigam no Instagram, Churrascaria São Judas Tadeu SJC. TV Câmara de São José dos Campos agora está no sinal aberto. Para assistir, basta sintonizar a sua TV no canal 12.3. Assim, poderá acompanhar sua programação diária, com as sessões legislativas, entrevistas, agenda cultural, notícias da cidade e muito mais. O que acontece em São José passa na TV Câmara. TV Câmara de São José dos Campos, agora no sinal aberto. Sintonize o canal 12.3. Câmara Municipal de São José dos Campos. Peça sua música. 12-3939-6500. Que tal saborear as delícias da cozinha brasileira com buffet no fogão de lenha? Carnes, peixes, grelhados na hora. O Pantaneiro Restaurante, aberto diariamente das 11 às 15 horas. E um cardápio ainda mais especial nos fins de semana. O Pantaneiro Restaurante, Rua Nelson César de Oliveira, 111, no Jardim das Indústrias. Clube, uma rádio que marcou época, com muita história. Todo sábado às 9 da manhã, nos 1120, os grandes momentos da carreira de Roberto Carlos. Clube do Rei. Clube do Rei, todos os sábados às 9 da manhã. Apresentação, Maurício Salles. Clube do Rei. Você está ouvindo programa Valdomiro Moreira. Olha a hora, gente, olha a hora, 16h42. Você está ouvindo a Rádio Clube AM e nós estamos apresentando aqui as músicas lindona, falando das firmas também, né? Você já foi lá na Casa de Carne Esquina do Boi? Gente, a Casa de Carne Esquina do Boi baixou o preço. Eles estão lá com uma promoção em espetinho. 5 espetinhos por apenas R$15. Barato, não é mesmo? Tem mais, lá tem o kit para churrasco. Lá tem panceta, lá tem bisteca. A bisteca R$13,90 o quilo. Lá vocês encontram toucinho a R$14,90 o quilo. É Casa de Carne Esquina do Boi. É no alto da ponte, na rua Aldemo Veneziani, onde vocês encontram, além do preço, o atendimento que dá gosto. E eles entregam, viu, em toda a cidade. Casa de Carne Esquina do Boi. Agora 16h43. Você está precisando de dinheiro? Então faça uma visita na Empresta. A Empresta empresta. Eles emprestam para você pagar em até 84 meses. É, 84 meses para você pagar. O juro é 4 vezes menos que o cheque especial, 10 vezes menos que o cartão de crédito. Gente, que bacana, agora sim ficou bom. Você poderá emprestar dinheiro lá na Empresta pagando essa mixaria por mês, né? O juro bem baixinho. Fica bem em frente à portaria do Shopping Faro, ali na rua Sebastião Hummel. Em frente à portaria do Shopping Faro, ali na rua Sebastião Hummel. Ali está a famosa Empresta. E na porta da Empresta tem a fotografia do Sérgio Reis. Tudo bem? Olha a hora, 16h44. Vamos de música lindona? Vamos, então vamos nós. Cantam pra nós André e Andrade. O Velho Rancho. 16h44. Vou parar de fazer moda, vou deixar de fazer prova. Eu não quero mais cantar. Olha a hora, 16h46. Parei de ser cantador, já não sou mais trovador, depois que ela foi embora. Eu peguei os meus guardados, o meu pinho empoeirado, e coloquei na sacola. Agora 16h47. Bonita essa música. A gente ouviu na voz do André Andrade, O Velho Rancho. Bom, gente, o Depósito Alvorada 2 tem tudo para sua construção. E o bom é o preço. Olha aqui algumas ofertas. A folha de porta virola, R$ 99,00. O piso será o 43x43, R$ 18,49 o metro. Cimento Cola Colafix, 20 quilos, por apenas R$ 11,90. A telha de Eternite 2,44 por R$ 1,10, R$ 58. E a telha 2,44 por R$ 50, R$ 19,90 da Eternite. Visite o Depósito Alvorada 2, lá no Alto da Ponte. Ali no comecinho do Alto da Ponte, na Rua Aldemo Veneziani. Fica no começo, viu? Bem ao lado da Igreja Evangélica. Falamos agora do famoso Sacolão Pague Menos. Olha, você que ouve o nosso programa, boa tarde. Não esqueça que o Sacolão Pague Menos, esse tem frutas, verduras, legumes, mas de qualidades. Por isso, você que está ouvindo o nosso programa, não esqueça de fazer uma visita no Sacolão Pague Menos, pois lá vocês encontram as melhores frutas, verduras, legumes, de qualidades, viu? Sacolão Pague Menos. Fica nesse endereço. Fica lá no Galo Branco, na Avenida Antônio Ferreiras Vinhas, 799 Galo Branco. E Rua Lázaro Floriano Barbosa, 281, aí no Santo Inês 1. Sacolão Pague Menos. Falou em frutas, verduras e legumes, lembre-se deste nome, viu? Agora 16h49. 16h49. Boa tarde para você que está ouvindo a gente em todo canto da cidade. Obrigado pela sintonia. Um abraço para o meu amigo Toninho lá em Jacareí, tá ouvindo o nosso programa. Toninho, você tá bom? Um abraço para você, viu? Um abraço para o Daniel, também ouvindo o nosso programa. O seu Pedro, lá na Vila Ester. A Diva, o José, também ouvindo o nosso programa. O nosso muito obrigado pela sintonia. E a gente vai de música lindona. Tá chegando mais uma bonita. Cantam para nós Júnior Violeiro e Fernando Viola. O vento da noite. 16h50. Vento da noite que vai e que vem. Traga notícias de alguém. E foi e não mais voltou. Faça com que eu seja feliz na vida. Arranque essa ferida que um falso amor me causou. Vento da noite que espreita meu sono, vendo-me nesse abandono. Deve ter pena de mim. Pois quem ama de verdade não esquece. Amar quem não reconhece é uma tristeza sem fim. dois caboclos que canta bonito, né? Vocês ouviram Júnior Violeiro e Fernando Viola? E o nome da música, Vento da Noite. Ô, música bonita! Agora vamos falando do famoso Artrofã. Nossa, gente, esse Artrofã, ele faz o maior sucesso. Porque é bom mesmo. O Artrofã, ele cuida da nossa saúde. Ele cuida das dores. Dores no corpo, dores nas juntas, dores nos quadril, dores nos ombros, dores, falta de lubrificação. Ele aumenta a lubrificação, ele aumenta sim a vitamina nos ossos. Olha, você precisa conhecer o famoso Artrofã. O Artrofã você vai encontrar na farmácia Natucura. A farmácia Natucura fica nesse endereço. Fica lá ali na entrada da COP do Jardim Morumbi. Bem na entrada da COP do Jardim Morumbi. Ali está a famosa Artrofã. Agora nós vamos falando da Laje Líder. Porque a Laje Líder é uma laje especial para cobertura, para forro e para piso. Você que está ouvindo o nosso programa, não esqueçam. A Laje Líder fabrica as lajes de, assim, aquelas lajes painel e fabrica trilhos também. E trabalha com as lajes de H8 até H30. Lajes Líder, Travessa 340 no Caetê. É laje muito, muito boa, viu? Não esqueça de anotar o telefone da Laje Líder. 394-3922-9224. 39425946. Passou a Vila São Geraldo, aos 550 metros na frente, já é a famosa Laje Líder, tá bom? Laje Líder. 16:55. Tem mais uma música lindona aí para os nossos ouvintes, né? Vamos nós! Antônio, Antoninho e Darcy, A Última Morada. Olha a hora, gente, olha a hora. Agora 16:55. Ao rever meu pé de cedro, de tristeza até chorei, ainda mancha no tronco dos prantos que eu derramei. Já não tem aquela sombra que caía sobre mim, meu amor já não mais vive na cidade de Coxim. Saio deixando saudade, sofreu como eu sofri. Mas deixou uma mensagem que nunca esquece de mim. Foi embora pra bem longe, pra onde foi eu não sei. Debaixo do pé de cedro, novamente eu chorei. Eu já fiz a minha prece à Santa Virgem Maria. Junto ao meu pé de cedro, sei que morrerei um dia. Na minha última morada, não quero flores nem vela. Quero que escrevam na campa meu nome e também o nome dela. Eu voltei da minha terra, mais triste e mais comovido, porque meu cedro frondoso padece junto comigo. A cruel dor da saudade e o tormento da paixão, parece que ele sente a minha negra solidão. 20 anos se passaram, suportei a grande dor. Não tenho mais esperança de rever meu grande amor. Debaixo da terra fofa, meu pranto foi derramado junto ao meu pé de cedro. Eu quero ser sepultado. Agora 16:58. Vocês acabam de ouvir na voz de Antônio, Antoninho e Darcy, e a música lindona, Última Morada. Bonita essa música, né? Boa tarde para você que está ouvindo a gente em todo canto da cidade. Nós estamos apresentando todas as tardes, aqui na Rádio Clube AM, essa programação sertaneja, especialmente para você que ouve a gente em todo canto da cidade, tá bom, gente? Obrigado pela sintonia. Olha, daqui a pouco tem o intervalo e a gente vai para mais uma música que eu acho lindona. E vou mandar para todos vocês que estão na escuta da gente. Cantam para nós João Marcos e João Rezende, A Última Canção. Eu não me canso de esperar por ti, querida. Eu não consigo esquecer seus doces beijos. Meu coração está repleto de esperança. Peço que voltes pra matar os meus desejos. Valdomiro Moreira, aqui na Clube. Rádio Clube. ZYK 660, 1120 kHz. Rádio Clube, São José dos Campos. Música, esporte e notícias. Rádio Clube, mais uma emissora do grupo 012 News. Que tal saborear as delícias da cozinha brasileira com buffet no fogão de lenha? Carnes, peixes, grelhados na hora. O Pantaneiro Restaurante, aberto diariamente das 11 às 15 horas. E um cardápio ainda mais especial nos fins de semana. O Pantaneiro Restaurante, Rua Nelson César de Oliveira, 111, no Jardim das Indústrias. Clube 1120. E estamos de volta aqui na programação para falar para você do Levitin. Você tá cansado de brigar com a balança? Tentou de tudo, fez dieta disso, dieta daquilo, dieta maluca e nada. Não emagreceu, né? Meus queridos, sem contar que é um risco para nossa saúde essas dietas. Por isso que nós estamos aqui para falar do emagrecedor mais amado do Brasil, com teste de eficácia, que tem transformado a vida das pessoas, meu amigo Lucas. Lucas. É isso mesmo, Felipe. Como tem transformado, viu? O Levitin tem ajudado muita gente a recuperar a saúde. Não só perder aquelas gordurinhas localizadas, mas ter de volta a qualidade de vida perdida. Porque você sabe, né? Hoje o sobrepeso é um risco grande. Risco de infarto, risco de problemas circulatórios e cardíacos. É uma coisa séria. Precisa ter um cuidado. Emagreça com saúde com o Levitin da Joy. Ele acelera, aquece o seu metabolismo trabalhando. Aquecendo, ele vai ajudar você a queimar gordura de dentro para fora muito mais rápido. E quando ele acelera o seu metabolismo, ajuda você a queimar de forma natural essas gorduras, até fazendo atividades mais simples, o que é fundamental, Felipe. E agora faz aquela promoção caprichada, Lucas. Deixa comigo, promoção é comigo mesmo. Eu vou fazer o seguinte, ó, para quem ligar agora, 0800-591-4567, vou mandar o Levitin com um desconto exclusivo, vou mandar 2 meses de cálcio de presente para melhorar sua mobilidade e sua saúde óssea e vou te mandar uma semijoia exclusiva aqui do nosso laboratório. 0800-591-4567, tem entrega gratuita, pagamento facilitado para você. Aproveite! Boa, Lucas! Gente, ligue agora e emagreça com saúde. Não tem na farmácia, é direto com o laboratório, mas para isso você tem que ligar. 0800-591-4567. 0800-591-4567. 1120. Aniversário, é tempo de celebrar. Nos 25 anos da Sete Par, quem comemora é você. Promoção 25 anos Sete Par. As condições imperdíveis que você esperava para comprar seu terreno. Essa é uma oportunidade única. Promoção 25 anos Sete Par. Aproveite, que é por tempo limitado. Ligue agora para 0800-878-7777. Sua qualidade de vida pede um terreno Sete Par. Sete Par. Clube, uma rádio que marcou época, com muita história. A TV Câmara de São José dos Campos agora está no sinal aberto. Para assistir, basta sintonizar a sua TV no canal 12.3. Assim, poderá acompanhar sua programação diária, com as sessões legislativas, entrevistas, agenda cultural, notícias da cidade e muito mais. O que acontece em São José passa na TV Câmara. TV Câmara de São José dos Campos, agora no sinal aberto. Sintonize o canal 12.3. Câmara Municipal de São José dos Campos. Clube 1120. Fem Malhas apresenta Mega Liquidação de Inverno em São José dos Campos. De 28 de julho a 6 de agosto, no Centro de Eventos Shopping Jardim Oriente. São diversos produtos com preços incríveis. Venha conferir: jaquetas e acessórios em couro, botas e calçados, lãs e malhas em tricô, pijamas e muito mais. Fem Malhas, Mega Liquidação de Inverno em São José, no Centro de Eventos do Shopping Jardim Oriente. De 28 de julho a 6 de agosto. Realização AW R Promoções. Clube, uma rádio de sucesso. De segunda a sexta na Clube, você tem um encontro com grandes sucessos de todos os tempos. Clube da Saudade, das 3 às 4 da tarde, aqui na Rádio Clube. Você está ouvindo programa Valdomiro Moreira. E nós estamos de volta. Agora 17h06. Bacana que essa música fala o nome de quase todas as cidades de Minas. Vamos lá? Tão dançando um shot lá em Minas, a homenagem que um mineiro faz aos municípios desse belo estado. E a Bahia vencer na Brás. Na letra A, 53 cidades, 49 estão na letra B. Tem sempre 30 só na letra C, 17 em E e 31 em D. Tem Esmeraldas, Andrelândia, Angelândia, Brasilândia, Cortislândia, Crucilândia e Cocais. Divis Alegre, Albertina e Coronel, Boipend e Coromandel, Carlos Chagas e Cristais. Na letra F ou na letra L, são 25 pra homenagear. Eu não esqueço meu amor eterno, minha saudosa e linda Frei Gaspar. Tem 24 iniciando em G, na letra H só tem Heliodora. na letra I, tem 59, em J 32, com Juiz de Fora. Frei Inocêncio, Felislândia, Funilândia, Glaucilândia, Luislândia, Ladainha e Laranjal, Jequitinhonha, Jacutinga e Caratinga, Iturama, Itutinga, Ipatinga e Frutal. São 62, tem 20 no N e 12 no O. A letra P tem 84, R 31 e Q duas só. 140 estão na letra S, a letra U tem 11, 23 em D. Na letra W encontramos uma, mas tem 21 iniciando em V. Tem Materlândia, Natalândia, Barcelândia, Verdelândia, Turvolândia, Uberlândia e Uberaba, Piramitinga, Natuque, Tumiritinga, Sabará e Seritinga e Rio Piracicaba. Cada cidade tem o seu valor, está no shot que o poeta fez. São muitas lutas, glórias, tantas lendas, nas 853. Faz tanto rio, tanto campo e tanto bom, tanta água e tanto dom, Santana e Conceição. Há tanto carmo, tanta serra e tanto monte, Oriente e Horizonte, tanta pedra e coração. Machacaliz, Urucuia e Turmalina, Montes Claros, Diamantina, Cabo Verde, Abaeté, Manhumirim, Mariana e Mantena, Almenara e Açucena, Caraí e Caeté. Olha a hora, gente, 17:09. Aqui é Rádio Clube AM. Tem Valadares e Teófilo Otoni, a capital das pedras preciosas. Tem Guarani, tem Jorninho e tem Pavão, Pescador, Boa União, Itinga e Águas Formosas. Tem Nova Monte, Camalá, Cacheta, Padre Paraíso e Tambacuri. Novo Cruzeiro tem Poté, Itabirinha, Itaipé, Situbinha, Matias e Catugi. Patos de Minas, Araponga e Ataleia, Marilac, Marileia, Itabira e Itaubim. Tem Ouro Preto, Ouro Branco e Ouro Fino, Ouro Verde tem Divino, Barbacena e Betim. Por pertencer a esse imenso estado, o bom mineiro sabe como é. São tantos nomes que por mais que eu queira, não cabem todos nesse arrasta-pé. Somente santo tem 94, ainda tem Senhora e até Jesus. Há tantos nomes como Goiabeira, Mangaeira, Limeira, Ferros, Fama e Luz. Passos, Medina, Caxambu, Araçuaí, Minas Nova, Miraí, Joaíma e Araxá. Confins, Contagem, Unaí, Três Corações, Cerro, Larvas e Perdões, e a capital BH. Eita nós, vocês ouviram então o nome das cidades lá de Minas, né? Vocês ouviram na voz aí do nome da dupla? É o Tiago Viola, o Short, lá de Minas. Ô gente, olha, sabe que horas que é? Deixa eu ver aqui no nosso relógio. 17:11. Vamos falando da Princesa dos Bordados. Edredom para casal, R$65,90. Edredom para solteiro, R$55,90. Cortina para sala e quarto, de 1,80m por 2, R$69,90. O jogo de lençol para casal, olha só que bacana, 4 peças, R$52,90. Vai lá na Princesa dos Bordados. É na Francisco Rafael, é bem em frente ao estacionamento. Em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. E no satélite, na Avenida Perseu 850. Agora a gente fala do famoso Artrofan, porque o Artrofan é muito bom. O Artrofan é vitaminas para os ossos, é remédio para os ossos, É vitamina colágeno tipo 2, é cálcio e magnésio. É vitamina D3, é vitamina K2. Enfim, é um punhado de vitamina para os ossos. Por isso, você que está ouvindo o nosso programa, está sofrendo de dores no corpo? Tome o famoso Artrofan. Você vai encontrar o Artrofan nesse endereço, na loja Natucura. A loja Natucura fica nesse endereço, ali ó, no centro, não esqueçam. Ali no comecinho, na entrada da Coop do Jardim Morumbi. É na entrada do Jardim Morumbi que está Natucura. É ali que você vai encontrar o famoso Artrofan. Vamos acertando, 17:13. Boa tarde para você que ouve a gente em todo canto da cidade. Terezinha, boa tarde, obrigado pela sintonia, viu? Outro abraço para os amigos que ouvem a gente em todo canto da cidade. Meu amigo Daniel, como é que vai, Daniel? Tudo bem? Minha amiga Diva, boa tarde. Boa tarde também para o seu Pedro, ouvindo o nosso programa. Enfim, um punhado de gente na escuta da gente. Agora a gente toca para vocês mais uma lindona. É música que eu gosto. Cantam para nós, Trio Federal. Amar você. Olha a hora, 17:14. Amar você.